Feliz sábado a todos. Feliz sábado. É muito bom para mim estar aqui com vocês. E nós cantamos um hino muito interessante. Não sei se vocês têm o costume de meditar nas palavras do hino. O hino diz assim: vida tens em olhar a Jesus o Salvador. Ele diz: vida eterna te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou, que morreu por ti. Vida tens em olhar a Jesus o Salvador, pois o seu grande amor ele já provou. Com seu sangue na cruz, sucumbindo na dor, tua falta também já pagou. Nós temos um Salvador maravilhoso, no qual nós temos vida quando olhamos para ele. Agora, já diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver, não é verdade? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 9, e nós vamos meditar na história de um cego. Cego de nascença, aliás. E a grande obra que Jesus fez na vida desse homem. Então, vamos orar a Deus com a palavra de Deus aberta para que Ele fale ao nosso coração. Senhor Deus, que ao abrirmos a Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor nos ensine a Tua verdade e o caminho no qual devemos andar. Que a Tua graça nos baste nesse momento, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 9, versos 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. O Evangelho declara Jesus Cristo caminhando pela terra. A identidade de Cristo: Deus que se fez homem. O próprio Evangelho de João começa com essas palavras, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 1. E o verso 14 diz que o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, se fez homem e caminha entre os homens. Bom, a partir de então, Jesus caminhando junto com seus discípulos, vem um homem que era cego de nascença. E Jesus sempre foi acompanhado de seres humanos, e os seres humanos, por característica, eles têm as suas ignorâncias, as suas falhas, as suas falsas compreensões a respeito de Deus, a respeito da vida. Infelizmente, essa é a realidade normal do ser humano. E os discípulos já manifestam essa ignorância fazendo uma pergunta interessante para Jesus. Jesus, quem foi que pecou? Foi ele propriamente ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Os discípulos nem consideram outra alternativa. Na pergunta dele, eles já dão uma sentença. Bom, ele deve ter pecado ou, no máximo, os pais dele. Que não é possível, tamanha maldição sobre uma pessoa nascer cega. E vamos pensar um pouquinho. Bom, se o pecado agisse de forma assim tão direta nas suas punições, quem não seria cego? Quem não seria surdo? Quem não seria mudo? Já pensou se no momento em que eu falasse uma besteira, um pecado, eu me tornasse mudo como punição do meu pecado? Nenhum de nós mais falaria mais nada, né? Nós estaríamos mudos para sempre. Já pensou se quando a gente olha e no nosso olhar a gente despreza alguém, e no nosso olhar a gente comete um pecado sexual, porque Jesus disse, se olhou e cobiçou, cometeu o pecado. Se a gente olha com ares de superioridade para os outros, quem de nós ainda enxergaria? Nenhum de nós. Se a punição do pecado fosse tão simples assim, nenhum de nós enxergaria, ouviria, falaria, viveria. Mas qual é a verdadeira punição do pecado? Não é nenhuma dessas. A palavra diz que o salário do pecado é a morte eterna. Então a coisa não é tão simples assim quanto os discípulos pensavam. E Jesus, ele vai corrigir essa falsa compreensão e ele diz, não foi ele que pecou diretamente para isso, nem seus pais. Nisso Jesus não estava dizendo que ele nunca tinha pecado, aquele homem, ou que os pais dele nunca tinham pecado. Mas que aquela situação de cegueira desde a nascença, aquela doença, não era consequência direta de um pecado específico. Jesus combate esse falso conceito e ele diz que toda doença, todo sofrimento, a morte, são consequências do pecado, mas Deus usa essa realidade tão terrível, tão difícil no mundo, para fazer a sua obra, para revelar o seu caráter através da salvação, através da misericórdia, através do perdão, através da paciência com que Deus trata com os seres humanos pecadores. Não é Deus que faz nascer o sol sobre justos e injustos? Sim. E nisso se manifesta a obra de Deus, o caráter de Deus, que ama igualmente a todos, cristãos ou não cristãos, fiéis ou não fiéis. Isso não é uma justificativa de que está todo mundo indo para o mesmo caminho. A Bíblia diz que não. Muitos andam no caminho da perdição e poucos no caminho que vai dar para a salvação. Mas Deus amou a todos. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que aquele que nele crê, não com uma fé estéril ou infrutífera, com uma fé real, tenha a vida eterna e não pereça. Bom, Jesus nesse capítulo também faz uma profecia triste. Nós devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, pois virá a noite em que ninguém poderá trabalhar. Vamos ler agora do verso 5 ao verso 12, continuando a história desta cura maravilhosa de Jesus. Jesus disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois: como se te foram abertos os olhos? Como que isso aconteceu? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai, lava no tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo, estou enxergando. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Interessante que Jesus declara sua identidade. Eu sou a luz do mundo. E a luz, dentre muitas características que ela tem, eu destaco duas. A luz desmascara as trevas. Num ambiente onde todo mundo mente, alguém que fala a verdade, que é verdadeiramente honesto, resplandece no meio daquela geração corrompida e revela quão mesquinhos, fúteis, ridículos são aqueles que fazem da mentira uma coisa normal na sua vida. É a luz. Uma religião falsa, como é que ela é desmascarada? Quando no meio da religião falsa existe um cristão verdadeiro. Mais ainda, quando é a presença do próprio Cristo no meio das pessoas pecadoras. Então Jesus, ele já, na sua própria presença, desmascara todos aqueles que dizem amar a Deus, mas não amam, que dizem amar as pessoas, mas não amam. Mas depois, além de desmascarar as trevas, a luz dissipa as trevas. No momento em que a luz entra num cômodo escuro, ele já não é mais escuro. É interessante isso também. Na presença de Cristo entre os homens, nós podemos ver o exemplo como viver no meio de um mundo complicado, porque Jesus também viveu no meio de um mundo complicado. E assim nós podemos seguir a nossa caminhada. Agora, é interessante que Jesus dá uma ordem bem simples. Ele faz lodo, unta os olhos do cego e diz: vai e lava-te. Uma ordem simples. No cumprimento dessa ordem, aquilo que era impossível se torna realidade. Interessante isso. A Bíblia declara que um dia Deus falou assim: e haja luz, e houve luz. E no princípio criou Deus os céus e a terra. O que era impossível, pois nada existia, Deus criou do nada, se tornou possível como cumprimento da ordem de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 3. Jesus é aquele que mantém unido o universo para que ele não entre em colapso. Jesus é aquele que mantém unidas todas as células do teu corpo para que você não se desfaça. Ele sustenta com a palavra do seu poder. Aquele homem seguiu a ordem de Jesus. Ele foi, fez o que Jesus pediu, que era uma ordem super simples. E agora aconteceu algo maravilhoso. Antes desse momento, como que aquele homem conhecia a realidade? Pelo som. Possivelmente ele ouvia sua mãe falando com ele. Filho, eu te amo. Filho, você tem um problema, você não consegue enxergar. Mas, mãe, o que é enxergar? Enxergar é enxergar. Como é que eu vou te explicar? Ele só conhecia o quê? Por ouvir. Com certeza, quando se colocava a comida dele na frente dele, ele sentia o cheiro. Comida sempre tem cheiro, uma fruta, uma comida quente. E ele sentia o cheiro, se alimentava, ele estava vivo, né? Então, com certeza, ele comia. E ele só conhecia a comida por esse tipo de via. Os móveis, quem sabe, ele tateando pudesse enxergar um pouco sem ver os móveis, as coisas, a rua. Quem sabe, algumas pessoas, ele ouvia a descrição das pessoas. Ele era um mendigo, estava sentado no chão e passava dois homens conversando. Nossa, você viu como a Maria é linda? Ele jamais iria ver a Maria, né? Ele poderia até imaginar, mas não poderia ver. E agora, quando ele cumpre a ordem simples de Jesus, acontece algo que para nós parece simples, mas para quem viveu, deve ter sido algo fantástico, né? Tudo aquilo que ele conhecia só de ouvir falar, de sentir cheiro, de pegar, de forma incompleta, se torna agora um quadro vivo, maravilhoso, da realidade que Deus criou. Imagina você poder ver o céu a primeira vez, você com 20, 30 anos de idade. Já pensou que coisa linda? Uma árvore, as montanhas, os animais, o que Deus criou. E aquela experiência daquele homem, realmente uma experiência fantástica. Essa cura, ela teve um impacto tão profundo na vida daquele homem que não só mudou a sua forma de enxergar literalmente a vida, mas mudou o seu semblante, a sua forma... Com certeza, imagina a felicidade desse homem. A tal ponto de quando ele volta pelo caminho que ele se lavou e enxergou, onde ele ficava mendigando todos os dias, ele estava tão feliz, tão diferente, que o pessoal comentava, irmão, aquele cara que não enxerga, é ele. Aí o outro diz, não, isso não pode ser ele. É parecido, mas ele não é. Aí ele percebia a conversa, não sou eu mesmo. Aí o pessoal começou a ficar com curiosidade. Mas o que foi que aconteceu? Isso aqui a gente não é comum. Jesus não é uma pessoa comum. A obra de Cristo na vida do homem não é comum. E ficaram com curiosidade. Não, o homem chamado Jesus me passou lodo nos olhos, mandou me lavar, eu me lavei, olha aqui, estou enxergando. Mas onde é que está Jesus? Não sei. Como é que eu vou saber? Jesus, ele não é um joguete na mão dos curiosos. Jesus, ele não satisfaz as pessoas por curiosidade. Jesus, ele está interessado em curar as feridas mais profundas da alma do homem, do pecado e dar a salvação. Não é de fazer show de cura, show da fé, show do descarrego. Essa não é a obra de Jesus. A obra de Jesus é a salvação. E aquele homem, naquele momento, não sabia onde estava Jesus. Começou o burburinho e aquela cura ainda iria causar uma bênção, mas alguns transtornos também. Vamos ler a partir do verso 13 ao verso 16, para entender agora como que continua essa história de João capítulo 9. Bom, a palavra de Deus diz assim, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem, se referindo a Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Bom, o dia da cura era o sétimo dia da semana, o dia de sábado. Aquele dia que Deus mesmo declarou santificado, separado, não para ser usado nos seus afazeres comuns da humanidade, e que é o símbolo da criação, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, mas que também, para Israel, de forma específica, era o símbolo da redenção, porque o Senhor te libertou da escravidão na terra do Egito, pelo que o Senhor ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, o símbolo da criação, o símbolo da redenção. E o interessante é que aquele homem foi cego a vida inteira e foi curado por Jesus. Mas aqueles fariseus enxergaram a vida inteira e eram ceguinhos de tudo. Os fariseus, eles não têm nem bom senso na hora de criticar. Eles já dão o juízo juízo maligno, juízo arrogante, juízo cego, juízo ignorante. Esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Duas mentiras absolutas. Jesus não só era de Deus, enviado do Pai, como a Bíblia diz que ele é aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Jesus, ele não é apenas um homem de Deus. Ele é o homem que, eu repito, ele é a expressão exata de quem Deus é. Hebreus 1, verso 1. É isso que a Bíblia diz. A expressão exata. A tal ponto de Jesus dizer assim, se você me viu, você viu o Pai. Em relação à obediência de Jesus aos mandamentos, ele próprio declarou, tenho guardado os mandamentos de meu Pai, João 15, verso 10. Então, aqueles homens realmente eram extremamente cegos. Agora, a cegueira deles era tão óbvia que não precisou nenhum cristão, nenhum discípulo de Jesus fazer uma pergunta muito incômoda. No meio deles mesmos, eles ali olhando aquele milagre que Jesus fez, já dando aquele juízo maligno, não é de Deus? Aí vem um e pergunta, mas vamos pensar um pouco entre nós. Se é um pecador, ele pode fazer tais sinais? Mostrando que eles conheciam que Jesus vinha fazendo vários sinais, aquele não era o primeiro. Jesus era aquele que expulsava demônios, curava leprosos, curava paralíticos, cego de nascença agora. E eles vinham acompanhando aquela cadência de milagres. E eles mesmos sabiam que aquilo tinha um fruto maravilhoso demais para ser satânico. Lembra quando aquele homem voltou maravilhosamente feliz, diferente? Eles sabiam que Satanás não fazia aquilo por ninguém. E entre eles mesmo, a Bíblia diz que houve dissensão, mas eles eram cegos, apesar de enxergar. E vamos continuar do verso 17 ao verso 25. Então a Bíblia diz assim, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, ele tem idade, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai a ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Tão cegos eram aqueles homens que enxergavam, que eles pensaram, não é possível, esse povo está enganando a gente. Não é possível um cego de nascença enxergar. E nessa incredulidade, de quem eles estavam duvidando? De Deus! Quer dizer que o seu Deus, o Deus judeu, o seu Deus fariseu, ele não tem poder de fazer o cego enxergar? Isso é muito difícil para ele? O Deus da sua religião é muito fraquinho? Não foi ele que criou os céus e a terra? Não é ele que é dono do universo inteiro? É muito difícil para ele fazer um cego enxergar? Mas eles não acreditaram e mandaram chamar os pais. Olha, veio essa conversa para nós, que esse homem era cego, agora está enxergando. É o filho de vocês? Ele nasceu cego de verdade? Sim, é o nosso filho. Nós sabemos que ele foi cego a vida inteira. Agora, como é que ele está enxergando, eu não sei. Os fariseus já estavam na sua guerra contra Jesus, e eles já tinham decidido que quem dissesse que Jesus era o Cristo ia ser expulso da sinagoga, e aqueles pais já sabiam de todo esse contexto, e não quiseram se comprometer com Jesus e dizer, olha, realmente agora está aqui mais uma prova que esse homem é o Messias, o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que ele faz. Essa obra de misericórdia, de poder, de amor que salva, só o Messias pode fazer. Mas o que acontece? Eles não afirmaram isso, eles não confirmaram que eles acreditavam nisso. Por quê? porque eles não queriam ser expulsos da igreja deles. Esse povo, ele é um símbolo de muitas pessoas que existem no mundo, que elas preferem negar a Jesus, negar a verdade, negar a Deus, do que dar o braço a torcer e reconhecer em Jesus aquele que salva. Porque eles querem ver na religião deles aquele que salva. Eles não querem se submeter a Jesus. E o próprio Cristo diz: vocês ficam lendo a Bíblia, pensando que porque você lê a Bíblia você tem a vida eterna, mas a Bíblia declara de mim e comigo você não quer andar. Não é um paradoxo? Confiam na Bíblia e a Bíblia toda aponta para Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que nos perdoa, mas não só perdoa, que nos transforma. Mas ninguém quer andar transformado. Ninguém quer andar em amor como Ele amou. E aí a coisa fica meio embolada, meio difícil. Agora, depois de confirmado que aquele homem era o filho deles e era cego de nascença, então eles foram mais uma vez interrogar aquele homem. A palavra de Deus diz que eles foram lá e perguntaram para ele de novo o que tinha acontecido. E mais uma vez eles declaram o quanto eles eram cegos. Sabemos que esse homem é pecador. Bom, agora no verso 25, o homem responde assim. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O cego nunca tinha lido. Os fariseus leram a Bíblia a vida inteira. O cego era um mendigo sofredor, viveu a vida inteira sofrendo. Os fariseus viviam uma vida econômica estável, uma vida social, onde eles eram reconhecidos como grandes homens religiosos, homens de Deus. Mas o cego é mais prudente que os fariseus. O cego não sai dizendo, é isso, é aquilo. Ele diz, olha, se é pecador esse homem que vocês estão dizendo que é, se é, eu não sei. Não posso dizer como vocês, mas uma coisa eu sei. Eu era cego, mendigo, e agora eu vejo e estou nas plenas capacidades de trabalhar, de sair dessa vida de mendigo no qual eu tenho vivido. Vou poder ajudar a minha família, vou poder me sustentar. E então a conversa continua do verso 26 a 34. A Bíblia diz assim: perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriram os olhos? Ele lhes respondeu: eu já disse, e vocês não prestaram atenção? Por que vocês querem ouvir de novo? Porventura vocês estão querendo se tornar discípulos dele? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém o teme e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram dali. Queridos, a que ponto chega a cegueira do ser humano, né? O cego começa a perceber uma coisa que nem os fariseus mesmos percebiam. Eles estavam assim tão pavorosos, assim tão agitados com o milagre que Jesus havia feito, porque aquele milagre apontava para a identidade de Jesus como Salvador, como Messias. E o cego percebeu: bom, eles estão tão incomodados, porque no fundo eles devem estar querendo ser discípulos de Jesus, mas não tem coragem de admitir. E aqui foi um tapa na cara bem doído para aqueles homens, né? No orgulho deles, né? Quando o cego mostra isso para eles ficam com ódio, com raiva. E dizem assim: é você que é discípulo dele. Nem sabiam, né, o privilégio de ser um discípulo de Jesus, né? Não tinham nem noção, né, quão cegos eram aqueles homens que enxergavam. E discípulo dele seja você, porque nós seguimos a Moisés. Interessante que Moisés foi o primeiro profeta que predisse a vinda de Cristo. E ele falou: surgirá no meio de vós um profeta, e vocês vão ter que fazer tudo o que ele vos disser. Não foi o que o cego tinha feito? foi que Jesus mandou, passou o lodo e mandou ele se lavar? Então, aquele cego foi discípulo de Moisés de verdade, obedeceu o que o profeta maior Jesus disse. Agora, na sua cegueira, aqueles homens, não, nós somos de Moisés, nós seguimos a Moisés. E depois o homem diz algo muito interessante, e assim, nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem, ninguém sabe de onde ele é. E aí o cego diz assim, olha, é estranho isso. Vocês são mestres da religião e vocês não sabem a fonte do poder desse homem. Agora, vamos pensar. A relação de Deus, ela é igual com todos os seres humanos? Sim e não. Deus ama a todos? Sim. Mas os homens que receberam as maiores manifestações da graça de Deus, do poder de Deus, não é que eles não eram pecadores, mas é que eles se aproximaram de Deus pela própria graça que o Senhor lhes concedeu. Então, em resposta às orações de Moisés, foram feitos milagres? Foram. Em resposta às orações de Elias, foram feitos milagres? Foram. De Eliseu, de Isaías, de Jeremias, de todos os profetas? Sim. Não porque eles não eram pecadores e nunca pecaram, mas porque, apesar de pecadores, se aproximaram de Deus e viveram uma vida pela graça de Deus. Então, o cego sabia disso. Que Deus não atende os pecadores de forma indiscriminada. E sim aqueles que se aproximam dele. A obra que Jesus fez em favor dele era tão grande que ele sabia que não era qualquer um que poderia interceder a favor de uma situação tão difícil como essa e que seria atendido. E que se Jesus foi atendido, é porque ele realmente era alguém especial. E nisso, Jesus já estava curando o interior daquele homem. A cura física já tinha acontecido em um instante. Mas devagarzinho, o Espírito Santo foi ensinando aquele homem a entender quem era Jesus. E ele confrontou a religião judaica inteira, nas pessoas dos fariseus, com essas verdades. Que Jesus, ele era o Messias, ele era poderoso, ele era um homem que refletia o caráter de Deus, ele era fiel a Deus. Essa é a verdade. O ex-cego percebe onde as dúvidas dos fariseus se fundamentam e, na verdade, que aqueles homens estavam tampando os próprios olhos para não ver quem Jesus era e terem que admitir que eles próprios eram cegos e que eles precisavam desesperadamente do Salvador, do perdão de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus. Um amor, um perdão, uma graça que a religião deles não tinha. Eles não queriam admitir isso. Eles repelem a verdade com ódio, com preconceito e expulsam o homem que recebeu a graça de Jesus, o perdão de Jesus, o amor e a misericórdia dele. E agora chega o momento de um encontro pessoal, um encontro íntimo com Jesus. João 9, verso 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: "Você crê no Filho do Homem?" Ele respondeu e disse: "Quem é, Senhor, para que eu nele creia?" E Jesus lhe disse: "Já o tens visto, é aquele que fala contigo." Então afirmou ele: "Creio, Senhor," e o adorou. Agora o encontro pessoal e espiritual com Jesus. Antes desse encontro, ele já tinha tido um encontro prévio. Jesus já tinha ido até ele, passou o lodo e falou: "Vai lá." De repente ele começa a enxergar, se vê com a vida transformada, sem entender quem era aquele homem, no meio de uma controvérsia religiosa enorme, meio de fariseu, e explicando quem é Jesus, quem não é. E de repente expulsam ele do templo, como se ele fosse um cachorro, como se ele fosse um indigno, alguém a quem Deus não amava, quem Deus não aceitava, porque era isso que significava ser expulso do templo. Deus não te ama, Deus não te aceita. E sabendo disso, Jesus então vai até ele e pergunta assim: "O que está acontecendo na sua vida? Ah, foi expulso lá da igreja, da sinagoga? Você foi expulso? Mas você crê no Filho do Homem?" Ele sabia que aquele homem estava perguntando a respeito de Jesus, ele não sabia que era Jesus. Veio alguém lhe perguntar: "Você acredita nesse homem que abriu os seus olhos?" Como se fosse outra pessoa. E ele disse: "Ah, Senhor, quem é ele? Quem é esse homem que fez isso?" "Ah, você já viu, sou eu!" Como é que aquele homem ia negar naquela hora, né? O que o Senhor fez por mim, religião nenhuma poderia fazer. O que o Senhor fez por mim, nada a não ser Deus podia fazer. E o adorou. Na Bíblia, quando um ser que não é Deus recebe adoração, aquela pessoa que adora é repreendida. Na própria lei de Deus está essa repreensão: "Não terás outros deuses diante de mim." Quando João, lá no Apocalipse, adora o anjo que deu todas as visões do Apocalipse para ele, o que, que o anjo fala para ele? Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, daqueles que guardam a profecia desse livro, adora a Deus. Jesus aceita a adoração, porque ele é um com o Pai, João 10, verso 30. Agora, para terminar, versos 39 a 41, a palavra de Deus diz assim, prosseguiu Jesus dizendo, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum, mas porque agora vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Quando aquele homem é expulso do templo, possivelmente ele saiu do templo e foi encontrado por Jesus nas cercanias do templo, ele não estava muito longe. E o grupo dos fariseus não era um grupo enorme, mas era um grupo relativamente grande, existiam vários fariseus. A controvérsia entre os fariseus e Jesus nesse momento do ministério de Jesus já estava bem grande, eles já estavam brigando de forma mais intensa, e alguns fariseus passaram e viram a conversa de Jesus com aquele que foi cego. E Jesus falou, conversando com o cego, olha, eu vim para que aqueles que são cegos possam ver. Aqueles que antes não enxergavam o amor de Deus, não enxergavam o perdão de Deus, não enxergavam o poder de Deus, pudessem experimentar essas coisas na realidade. Foi para isso que Jesus veio. Então, numa sociedade onde não existe amor, Jesus nos ama. Numa sociedade que não pode nos perdoar os pecados porque ela mesma está perdida em pecado, Jesus pode perdoar e perdoa os pecados. Uma sociedade que não pode salvar, Jesus pode. Foi para isso que ele veio. Mas, nessa atitude de Jesus, já estava entendida uma contrapartida. Aqueles que pensavam que não precisavam de médico, não seriam curados. Aqueles que pensavam que não precisavam de perdão, não seriam perdoados. Aqueles que pensavam que iriam alcançar a salvação por um outro caminho que não por Cristo, não encontrariam a salvação. Ou seja, eles pensavam enxergar, saber das coisas e saber o caminho para o céu, mas eles eram cegos. Quando ouviram isso, alguns dos fariseus, de forma arrogante, presunçosa e cega, fizeram uma pergunta zombando. Quer dizer que eu sou cego, então? Nós sabemos que essa pergunta era zombando por causa da resposta de Jesus. Olha, se você admitisse o seu pecado, a sua cegueira, a sua limitação, a sua ignorância, o seu estado errado e ruim, perdido, para você eu poderia te fazer enxergar. Eu poderia te esclarecer, eu poderia te perdoar, eu poderia te salvar, te levar para o céu. Mas já que você insiste que você sabe, que você enxerga, então eu vou te dizer uma coisa. Você não foi perdoado ainda. Você não foi transformado ainda. Você ainda não faz parte do meu reino, do reino de Deus. Muito longe de ser uma história do passado, essa é uma história do presente da humanidade. As pessoas julgam saber o que elas não sabem, julgam merecer o que elas não merecem e julgam estarem indo para o céu quando esse não é o caso. A Bíblia diz, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Separados de Jesus, todos os líderes religiosos não são nada além de instrumentos de Satanás para manter as pessoas na ignorância e na perdição. E isso não é só fora da Igreja Adventista. Se eu for um pastor que só penso em me promover e em promover a placa da minha igreja e não em ensinar as pessoas a verdade de Jesus, o poder de Jesus para a salvação como o nosso único caminho, nossa única esperança. E se vocês acreditarem em mim mais do que em Jesus, vocês não estarão numa situação melhor do que aqueles fariseus. Pensando que o seu sábado, o seu dízimo, a sua roupa, a sua alimentação, o seu certificado de batismo vai levar para o céu. Agora, se o nosso sábado, se o nosso dízimo, se a nossa roupa, Se a nossa alimentação reflete um relacionamento com aquele que nos tirou das trevas para a luz, um relacionamento de fé, de amor, de gratidão, se nós reconhecermos que apesar de sermos tudo isso, adventistas do sétimo dia, infelizmente ainda somos cegos pecadores, necessitados de aprender mais e de sermos salvos, perdoados, transformados pela misericórdia de Deus, se isso acontecer, eu garanto a vocês que Jesus vai continuar fazendo uma obra tão maravilhosa na sua vida e na minha, como fez na vida desse homem aqui. Se ele tiver plano de curar a nossa vida física, vai fazer. Mas acima de tudo, o que importa é que a nossa vida espiritual, que antes era uma vida cega, possa hoje ser uma vida que enxerga o perdão, o poder e o amor de Deus através de Jesus. Amém? Amém. É isso que importa de verdade. Irmãos, nós precisamos enxergar em Jesus o Salvador em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar então. Senhor Deus eterno, obrigado porque um dia o Senhor tirou homens das trevas para verem a Tua maravilhosa luz, Pai. Obrigado porque o Senhor fez isso por nós de forma espiritual, fez por aquele homem de forma literal. E que tudo isso seja um símbolo, Pai, da obra de redenção, de amor, de poder que o Senhor fez e continuará fazendo em favor de cada um de nós. Que nada impeça a Tua obra na nossa vida, Pai. Incredulidade, a justiça própria, a falta de amor, a falta de fé, as nossas infidelidades, a nossa incredulidade. Que tudo isso seja varrido pela fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, Pai. O Senhor nos ensine a Te amar, amar as pessoas, sendo falhas como elas são, e que nessa obra o nosso caráter seja transformado para ser conforme a Tua imagem perfeitamente. Que a Tua graça nos baste para a salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.